Meu amor, estou escrevendo para lhe dizer que estou preso e não sei quando poderei te ver. Só te peço por favor para não se preocupar, pois esse garoto continua a te amar. Então mande um abraço para quem perguntar de mim, mesmo sabendo que eu não era tão popular assim. Muita gente deve estar dizendo bem feito e falando que eu não era mesmo um bom sujeito. Mas não importa, eu não ligo, somente meu instinto eu sigo. É difícil existir amigos nessas horas. Falsidade agora, juro, não me interessa. Só a pressa de logo estar aí fora. Fique com a minha mãe e lhe faça companhia, pois logo estarei por aí também. Até que hoje está fazendo um belo dia, mesmo sendo de dentro dos muros da Febem. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Meu amor, pense em mim. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Procure entender, a vida é assim. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Não precisa se preocupar. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Pois esse garoto continua a te amar. Reze por mim, reze por mim. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Logo que aqui entrei, eu precisei tretar com o mano que o meu chinelo quis aguentar. Eu dividi o meu cigarro com a rapaziada, até serviram sobremesa na noite passada. Fiquei sabendo que apagaram o mano aqui dentro por uma rebelião ele caguetar. Muita gente ainda sonha com um plano perfeito, pois o muro é muito alto e não dá pra pular. A comida não é ruim, dá até pra engolir, se um gosto diferente tentar sentir. Uma pedra pra brincar vale um tesouro. Chocolate aqui dentro é que nem ouro. Morou? Conheci uns manos de todos os lugares, com vidas e histórias sempre diferentes. Muita gente aqui dentro só quer o bem, mesmo sendo de dentro dos muros da Febem. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Meu amor, pense em mim. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Procure entender, a vida é assim. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Não precisa se preocupar. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Pois esse garoto continua a te amar. Conte pro seu irmão que no distrito não deram chances da minha inocência. Eu tento provar que eu fui obrigado a assinar, pois o medo mais forte na hora veio falar. Aqui dentro fico esperto a qualquer momento, ganhando a boa de qualquer tipo de movimento. E se até mesmo sem querer alguém der uma mancada, o inspetor que é safado pilantra já vem querendo nos dar porrada. Mas que nada, não há motivo pra se preocupar. Só peço não deixe a minha mãe chorar. Eu te amo, meu amor, e quero dizer que logo estarei em liberdade com você. Aqui dentro todo mundo fica revoltado, diz que vai roubar quando pro mundão for liberado. A maior parte não terá chances, pode crer. Ainda bem que eu tenho você. Aproveitei que minha mãe veio me visitar. Pedi a ela esta carta te entregar. Te desejo saúde e muita felicidade. Meu amor, de você estou morrendo de saudades. Prometo que não entro mais em treta errada. Melhorar de vida, eu te juro, tentarei. E aqui encerro a carta para minha amada, que eu escrevo de dentro dos muros da Febem. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Meu amor, pense em mim. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Procure entender, a vida é assim. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Não precisa se preocupar. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Pois esse garoto continua a te amar. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Meu amor, pense em mim. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Procure entender, a vida é assim. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Não precisa se preocupar. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Esse garoto continua a te amar. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Pois eu não sei quando vou voltar. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar. Reze por mim, pois eu não sei quando vou voltar.